O problema, ele não trata a pessoa. É como um código legislativo. Uma pessoa comete um crime, você aplica a lei, você aplica o juízo e ela tem que pagar por aquilo. Então, no ambiente onde nós vivemos, guiados por regras e por regulamento, as pessoas nunca mudam. Porque você só trata problemas, você não trata pessoas. Mas a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos. Jesus não veio para tratar problemas, ele veio para restaurar pessoas, meu irmão. É por isso que, no ambiente de leis e regulamentos, o arrependimento não tem função nenhuma. Porque, independente da pessoa se arrepender, ela só está dizendo assim: olha, você pode aplicar a lei sobre mim. Mas o ambiente da graça é o ambiente onde o arrependimento, ele ganha um propósito na nossa vida. Por quê? Porque o arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. As primeiras palavras que Jesus disse no seu ministério foram lá em Mateus capítulo 4, versículo 17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A porta de entrada para o reino é o arrependimento. Porque só existe a restauração de um indivíduo quando existe um arrependimento genuíno. Cara, Davi, ele adulterou com Betseba. Davi, ele matou Urias. E como que a gente sabe que ele se arrependeu? A gente sabe porque não teve uma segunda Betseba, não teve um segundo Urias. Ele caiu de joelhos nos pés de Natã e ele mudou. Esse era o problema de Saul. Ele caía de joelhos aos pés de Samuel, mas ele continuava fazendo as mesmas coisas porque não havia um arrependimento genuíno. É por isso que nos nossos dias é tão difícil a gente viver sem as leis e sem os regulamentos. É incrível como as leis e os regulamentos estão presentes dentro da igreja e a gente não pode caminhar num ambiente de liberdade. Mas eu quero te dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia! Meu irmão, não sei você, mas chega de leis, chega de regulamentos. Eu acredito na cultura da honra, aonde cada um sabe o seu lugar. Cara, você sabe o que você tem que fazer, você sabe para onde você tem que ir, você sabe o seu valor. Às vezes a gente tem medo disso, mas essa é a cultura do reino, a cultura da honra. Fala para o seu irmão, nós precisamos entrar nesse lugar. Amém. Cara, e eu queria honrar cada um de vocês nessa manhã, porque essa semana foi aniversário da nossa filha. A Luísa fez 12 anos. Eu sei que não parece que eu tenho uma filha de 12 anos. Esses dias a Florência estava lá na cama e eu falei, ó, ela falou: quantos anos tem a mamãe? Eu falei, 40. E o papai, 20. Mas eu queria, assim, agradecer a cada um de vocês por cada mensagem de carinho, por cada expressão de carinho com a minha filha, pelo cuidado que cada um de vocês tem com a minha filha, com a minha família, pelo carinho que cada um de vocês expressa pela minha vida no nosso dia a dia. Eu quero dizer que cada mensagem de vocês, cada resposta de vocês, é muito importante para nós. E nós queremos valorizar isso. Nós queremos reconhecer o valor de cada um de vocês. Sabe, eu não sei como a gente vai terminar esse culto aqui hoje. Vocês sabem que eu sou um cara muito fleumático, e eu fico lidando com as minhas emoções dentro de mim, né? Mas essa semana foi uma semana para mim de grandes picos de emoção, meu irmão. Foi uma semana difícil para mim, emocionalmente falando. A gente começou aí, porque lá em casa as meninas curtem muito esse negócio de aniversário e tal, e elas ficam falando, elas ficam contando. E parece festa de judeu lá, a gente vai comemorando e comemora uma semana e tudo. A gente começou a comemorar o aniversário da Lu no sábado passado. Em março. E eu estava em um dos momentos meus de devocional, e eu peguei as fotos que eu tinha lá, e eu comecei a ver as minhas fotos com a Luísa, e é incrível como as fotos... Eu não sei se você gosta de fotos, mas as fotos, elas te transportam para aquele lugar. Parece que você lembra daquele momento, parece que você lembra daquela experiência. E eu comecei a ver ali as minhas fotos com a Lu, e meu irmão, comecei a chorar, né? O banco estava sozinho. E eu falei assim, nossa, mas assim, a gente já viveu tanta coisa junto. E eu começo a ver aquela moça grande do meu lado, tudo quase do meu tamanho. Às vezes ela até desengonçada, assim, de tão grande que ela está. Esses dias a gente estava na noite, estava colocando elas para dormir. E aí eu estava beijando a flor, conforme eu olhei para o lado assim, eu senti que ela estava querendo uns beijinhos. Aí eu falei, flor, a Lu está querendo um beijinho. Vamos encher ela de beijinho? Vamos encher. Ela, não, não, sabe aquele assim, não. Sabe aquele, me segura, me segura. E a gente deitou em cima dela, eu e a Flor, e a gente começou a encher ela de beijo. E ela, ai, para, sabe, adorando. Meu irmão, a gente tem tanta história junto, eu comecei a ver. Lembrar da enfermidade que a Lu passou. A gente no hospital junto, e comecei a lembrar quando ela era pequenininha, e ele, ah, meu Deus. Então aquilo mexe muito com a gente, assim, emocionalmente. E aí, pra não ficar só nisso, cara, aí eu lembrei de um filme muito antigo, e procurei no Netflix, não tinha no Telecine. Fui na locadora, porque lá onde eu moro tem locadora, né? E aluguei o final com o locador. É duas. Uma lá é onde eu moro. Só tem duas. Não sei se você já assistiu um filme que chama Minha Vida. É de um cara que ele está com câncer e a mulher dele está grávida. Então ele trabalha com relações públicas e tal. E ele começa a gravar um monte de filmes pro filho dele que vai nascer. Porque a mulher dele está grávida e o médico deu para ele assim 4 meses de vida. E eu falei, cara, eu preciso assistir esse filme. Aí ontem a gente estava assistindo lá em casa lá, eu acabei de chorar. A Florença deitou do outro lado ali, também estava chorando, soluçando. E é incrível que ele fala assim, aí ele começa a gravar e fala assim, ó, eu vou te falar sobre música. Aí ele começa a falar, ó, você precisa ouvir Rolling Stones, você precisa ouvir Elvis. Aí ele falou, Guns N' Roses. Aí ele falou assim, cara, sua mãe vai querer te ensinar sobre músicas muito ruins. Quando ela começar a falar de música com você, você vira pro outro lado e sai correndo. Aí ele pega, ele tá filmando e ele vai pro espelho e fala assim, olha, quando você for fazer a barba, você pode fazer assim ou assim. Você nunca faça assim. E cara, o pai vai morrer e o filho dele vai nascer. E ele tá falando assim, poxa, eu preciso fazer com que o meu filho me conheça. E aí ele pede para algumas pessoas gravarem ali um vídeo dizendo quem ele é. E quando esses vídeos começam a ser gravados, ele percebe que ele não era uma pessoa tão boa como ele imaginava. E naqueles últimos meses da vida do cara, ele tem uma mudança. Ele vive os melhores meses da vida dele. E eu comecei a pensar sobre tudo isso, meu irmão. Por quê? Porque ele sabe por que vai morrer. E ele está pensando assim: o que, que eu vou deixar para os meus filhos? E eu estou aqui com a minha filha fazendo 12 anos. Eu estou aqui assistindo esse filme e eu fico pensando assim: meu Deus, o que, que eu vou deixar para as minhas filhas? Porque eu penso que muito mais do que uma herança, às vezes as pessoas ficam falando assim: não, eu preciso trabalhar, eu preciso deixar uma previdência, eu preciso deixar um dinheiro, eu preciso deixar uma casa para os meus filhos. Eu quero te dizer, muito mais do que uma herança, nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos. Porque se você só deixar uma herança e não deixar um legado, os seus filhos não vão saber o que fazer com a herança que você deixou para ele. É engraçado porque Eli, ele era juiz, ele era sacerdote. E ele ensinou, na verdade, para os filhos dele, todos os cerimoniais religiosos. E os filhos dele se tornaram sacerdotes. Mas aquilo que ele não ensinou para os filhos dele era eles amarem a Deus acima de todas as coisas. E eu comecei a pensar: poxa, o que, que eu vou deixar para os meus filhos? O que, que eu vou deixar para a próxima geração? O que, que nós vamos deixar para a próxima geração? O que, que nós estamos construindo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, no capítulo 1. Eu queria falar um pouquinho sobre o livro de 2 Timóteo hoje. E eu estava pensando em tudo isso. Paulo, ele não tinha um filho. Ele não tinha um filho natural, mas ele tinha filhos espirituais. Feche seus olhos um pouquinho. Eu me sinto muito bem. lugar em que eu me sinto muito bem. Vamos ler aqui 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Paulo escreve a primeira carta para ele. E ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Era assim que Paulo enxergava Timóteo. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. O que ele diz? Acabei a carreira. Ele tinha esperança de ser solto ou não? Ele sabia que a morte dele estava próxima. Ele estava confinado. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. E olha o grito de desespero de Paulo, versículo 9. Leia comigo. Fala depressa. Ele falou assim, ó, vem e vê logo, porque eu não sei se eu vou estar vivo. Eu não sei se ainda dá tempo para nós nos encontrarmos mais uma vez. Imagina um pai escrevendo uma carta para um filho e falando assim, olha, eu estou morrendo. Cara, vem e vê, eu quero te dar o último abraço, o último beijo, porque eu estou sentindo a sua falta. Se você vê aqui no capítulo 1, abra comigo. Paulo estava com saudade de Timóteo. Paulo falava no versículo 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados firmo com uma consciência pura, porque sem cessar, o que é sem cessar? O tempo todo eu faço memória de ti em minhas orações, noite e dia. Paulo estava gemendo e intercedendo por Timóteo, e no versículo 4 ele fala o quê? Desejando muito ver você. Paulo estava com saudade do filho dele. Ele estava preso, ele estava distante. Ele estava esperando a morte. Ele estava solitário, ele estava aflito, meu irmão. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele muitas vezes esteve angustiado. Se você ler aqui no capítulo 4, no versículo 16, ele fala assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Ele estava sentindo a dor do abandono, a dor do desprezo. Era assim que estava o coração de Paulo, um turbilhão de sentimentos. Aí ele fala assim, que isso lhes não seja ocultado. Aí ele fala, mas o Senhor, ele me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Cara, a morte de Paulo era iminente, os dias estavam contados, e ele estava cheio de angústia. Por quê? Porque ele estava preocupado com Timóteo. Ele estava assim, cara, eu vou morrer, o que vai ser do meu filho? Como que ele vai ficar? O que, que vai acontecer com Timóteo? Como ele vai se sentir quando eu morrer? Porque afinal de contas, Timóteo, ele crê em Cristo, mas ele é humano. Meu irmão, quando Moisés morreu, Josué quis parar. Quando Jesus morreu, os discípulos quiseram parar. Pedro voltou a pescar. Os discípulos em Lucas 24 foram para os caminhos de Emaús. Tanto que em Josué, no capítulo 1, a primeira palavra de encorajamento que Deus traz para Josué, ele fala assim: olha, Moisés, meu servo, é morto. Agora você precisa levantar e viver a sua vida. Timóteo, ele tinha uma preocupação. Desculpa, Paulo tinha uma preocupação com Timóteo. O que vai acontecer? É por isso que ele falava: eu oro por você dia e noite, sem cessar. Eu estou intercedendo por você. Porque a minha morte já está aí. Mas você não. Diga para o seu irmão: você tem toda uma vida pela frente. Mas e aí as dúvidas? O que um pai pensa sobre um filho? E se ele não estiver pronto? E se ele não estiver preparado? Acho que, meu irmão, quando seu filho estiver com 40 anos, você vai olhar para ele e vai falar: ele é muito jovem. Seu pai e sua mãe às vezes falam assim: olha, toma cuidado, fecha a porta, olha. Você já casou, já teve filhos, já está quase virando avô, já. Olha, toma cuidado. Porque para um pai, um filho nunca está pronto. A gente quer ter ele debaixo aqui das nossas asas. A gente fala assim: vai lá. E parece que a gente fala para ele: vai de ônibus. E você fica com o carro seguindo. Vamos ver. Aí você segue o ônibus, vê se ele desce. Às vezes as meninas estão assim à noite lá em casa. A pastora levanta, vai lá ver. Ai, meu Deus, será que está tudo bem? Mas o problema de Paulo era o seguinte, meu irmão. Ele estava longe de Timóteo. Ele estava com as mãos atadas. O que você vai fazer com o filho quando ele está longe de você? Eu me lembro em 2013, quando nós fomos para a Índia e a gente deixou as nossas filhas pela primeira vez, né? Eu nunca tinha ficado longe dela. E lá na Índia, acho que era 8 horas na frente, aqui no Brasil, e a gente ficava acordado à noite para poder falar com elas pelo Skype. E a Luísa estava em semana de provas, e meu irmão, uma angústia, uma vontade de chorar. Meu sogro andando de carro na cidade de São Paulo, que eu tinha mais medo era meu sogro andando de carro na cidade de São Paulo. Com a minha filha dentro do carro. Eu falei. Mas aí eu não sou otimista, eu falei: melhor meu sogro do que minha sogra. E meu irmão, a pior coisa de estar lá na Índia é que eu olhava para as minhas filhas pelo Skype e eu não podia fazer nada. Acho que o sentimento de impotência, o sentimento de você falar assim: cara, eu estou com as mãos atadas. Então Paulo vai falar assim: cara, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou escrever uma carta para ele. Amém. Cara, sempre você tem uma coisa nas suas mãos, ainda que seja numa prisão e num confinamento. Paulo, ele olhou e falou: o que eu tenho na mão? Eu tenho uma caneta e eu tenho um papel. E eu quero dizer, com aquilo que ele tinha na mão, ele não só tocou o Timóteo, mas ele está tocando a minha vida, a sua vida. Porque às vezes você fala assim: eu não tenho nada na mão. Não, sim, você tem alguma coisa na sua mão, ainda que seja um papel e uma caneta, escreve. Ainda que seja um copo e uma água, bebe. Cara, quando Moisés estava lá no deserto, ele falou: como que eu vou livrar o povo? Deus fala para ele: o que você tem na mão? Ele fala: uma vara. Então isso é suficiente. Eliseu fala para a viúva: o que você tem na sua casa? Ela fala: eu tenho uma botija de azeite. E ele fala: então isso é suficiente. O que você tem na mão? Todos nós temos alguma coisa na nossa mão. Aleluias. Fala para o seu irmão: você não está vazio, cara. Fala para o outro: você não está vazio. Então Paulo começa a escrever. E Paulo, ele fala: cara, quando eu morrer, Timóteo não pode desistir. Quando eu morrer, Timóteo precisa continuar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que já desistiram na metade do caminho. Tem muitas pessoas que já pararam na metade do caminho. Se você abrir a sua Bíblia comigo, a gente vai ver isso em Gálatas, no capítulo 1, versículo 3. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos assim que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Quantas pessoas você conhece que tinham um futuro pela frente e na metade do caminho desistiram, abandonaram a fé? Se você ler comigo em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 16. Companheiros de fé e de ministério desistiram. Então ele começa a pensar em Timóteo com a caneta na mão e com o papel. E ele fala assim: cara, eu preciso escrever alguma coisa para ele, porque ele não pode desistir, porque ele precisa continuar a despeito das circunstâncias, porque as circunstâncias vão ser difíceis, a despeito da dor, porque ele vai sentir dor, a despeito das frustrações, porque ele vai se frustrar. Ele fala: aconteceu comigo, vai acontecer com ele. A despeito do desânimo, a despeito das frustrações, a despeito das traições, a despeito dos falatórios, a despeito dos erros que ele cometer, ele precisa continuar. Paulo, com a caneta e com o papel, ele falou: eu preciso escrever algo para ele, porque ele não pode parar, ele vai precisar continuar. Ele precisa continuar. E Paulo fala: porque eu sei que não vai ser fácil. Deixa eu te dizer uma coisa sobre a sua caminhada, meu irmão. Eu não sei o que te espera amanhã, mas eu sei que não vai ser fácil. Se você abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. Todos os dias da minha vida, todos os dias da algo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem, muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece? Que eu também não enfraqueça? Ah. Quem se escandaliza? Que eu não me abrace? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito a mim, no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Fala para o seu irmão, você acha que foi fácil para Paulo? Em 2 Coríntios 4:8, abre aí comigo. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Meu irmão, quando Paulo estava com aquela caneta na mão e aquele papel, ele sabia daquilo que ele estava falando. Ele estava preocupado com Timóteo. E eu, muitas vezes, não querendo me comparar com Paulo, meu Deus, mas muitas vezes, quando eu estou em casa, eu começo a interceder por vocês e lembrar o nome de vocês lá em casa. E eu lembro do rostinho de vocês lá. E eu falo: Senhor, abençoa o Lucas. Cuida do Lucas. E muitas vezes eu me sinto angustiado, porque eu fico pensando assim: cara, o Lucas não pode desistir. O Lucas precisa continuar. Eu preciso escrever uma carta para ele. Eu preciso fazer alguma coisa. O Sam não pode desistir. Eu preciso ir lá. Eu preciso tomar um café com ele. Eu preciso sentar na mesa dele. Eu preciso que ele apenas saiba que eu amo ele. Porque talvez você está sentado aí domingo e você está me ouvindo, mas você está pensando em desistir. Você está pensando em parar. Como talvez muitas pessoas que sentaram aí já desistiram. Eu, como um pai que olho para minha filha, muitas vezes eu fico olhando para você. E sabe de uma coisa, meu irmão? Eu entendo uma coisa acerca do Evangelho: eu não consigo carregar ninguém nas costas. Eu lembro que uma vez eu estava ali no Center Norte, e a Flor, ela falou assim: papai, me leva de cavalinho. E eu comecei a levar a Flor de cavalinho. Irmão, a flor pesa 20 quilos. Beleza, dá para levar de cavalinho. Conforme eu olhei pro lado, eu vi o olhar da Luísa. Eu falei, a Luísa tá querendo um cavalinho também. Só que a Luísa pesa 50. Aí eu falei pra ela, filha, você quer vir de cavalinho? Ela falou, quero. Aí eu coloquei ela aqui. Irmão, sem brincadeira, assim ó, eu vou contar uma coisa pra você. Deu uma dor aqui na minha espinha. Até hoje, ó, só de colocar a mão dói ainda, até hoje. Mas eu levei ela, falei, tá bom, filha, vamos lá. Só que eu consegui levar ela só um pouquinho. E é esse o evangelho que tantas pessoas querem viver. Um evangelho que alguém carrega ela nas costas. Um evangelho que fale para você, ó, vem aqui domingo que eu vou orar por você. Ó, eu vou te ungir. Eu vou derramar logo esse tubo inteiro na sua cabeça. E você vai sair daqui ungido nessa manhã. Ó, glória. Aleluia. E aí, não foi na igreja? Vamos lá. Meu irmão, não é que eu não te amo, mas eu entendo o meu lugar no reino de Deus. O meu lugar no reino de Deus é vir aqui todo domingo e te ativar. É vir aqui todo domingo e orar por você e falar, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, desperta o dom que há em você. Você tem um chamado. Meu irmão, se você ficar esperando eu carregar no colo, deixa eu te dar um conselho. Procura outra igreja para você caminhar. Eu não vou carregar ninguém no colo, porque eu não fui chamado para isso. Esse não é o meu chamado. Tem alguém aqui que tem esse chamado para carregar alguém no colo? Você levanta sua mão que eu vou falar para as pessoas procurar você. Eu não tenho esse chamado, de verdade. Mas não é que eu não tenho vontade, eu queria. Às vezes eu queria abrir sua cabeça e falar, meu Deus, ele precisa entender. Mas eu não consigo, meu irmão. É por isso que eu estou aqui todo domingo, para tentar te levar para Deus. Amém. E para tentar te ajudar a ser alguém mais parecido com Cristo. Sabe por que eu estou aqui todo domingo? Porque eu não quero ver você parar, irmão. Porque eu enxergo o valor que você tem. Por quê? Porque eu enxergo aquilo que você carrega. Sabe por quê que eu estou aqui todo domingo? Porque eu não quero ver você sair do seu destino. E quando eu vejo alguém saindo do seu destino, isso daí dói no meu coração. Eu me entristeço. Porque eu falo assim, cara, aquele cara é demais. Eu amo ele. O que ele está fazendo com a vida dele? Então eu sofro. Mas uma coisa que Deus, ele tem me feito entender, é que não depende de mim. Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Nós adoramos aquele que faz, é tua não fingida que há em você, Timóteo. Ou seja, eu reconheço a tua fé, a qual é uma herança que você recebeu, porque ela habitava na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em você. Timóteo, você tem fé, você tem uma herança, você tem um legado, você tem dons. Versículo 6, por este motivo, por aquilo que eu enxergo em você, é por esse motivo que eu te lembro que você desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Diga para o seu irmão, Paulo reconhecia o que Timóteo carregava. Deixa eu te dizer, meu irmão, eu reconheço o que você carrega. Sabe o que eu reconheço de cada um de vocês? Que você tem algo que eu não tenho. É por isso que nós dependemos uns dos outros. É por isso que Deus nos inseriu num corpo, aonde cada parte desse corpo é importante. E onde só existe um cabeça, que é Cristo. Aleluia. Por isso que todas as luzes precisam se apagar, para que Ele possa brilhar. Então Paulo, ele na carta que ele está escrevendo, ele encoraja Timóteo. Parece que é uma bronca. Tem gente que fala, e hoje foi exortação. Meu irmão, a palavra exortação significa encorajamento. É Deus falando para você, cara, vamos lá. Você pode muito mais do que isso. Você é mais que isso. Você é mais que esse pecado. Você é mais que isso que está destruindo você. Paulo, ele traz conselhos para Timóteo. E Paulo fala assim, cara, você precisa se entregar de corpo e alma para o seu chamado. Você tem fé, você tem uma herança, mas você precisa se entregar para isso. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, quando ele diz, olha, eu alcancei a minha carreira. O que ele pode estar dizendo? Olha, eu cumpri a minha carreira, mas você não cumpriu a sua. Diga, a carreira de Paulo é a carreira de Paulo. A carreira do Timóteo é a carreira do Timóteo. A carreira do Vini é a carreira do Vini. Fala para o seu irmão, e qual que é a sua carreira? Até quando você vai ficar na carona de outra pessoa? Até quando você vai ficar na pendura de outra pessoa? Até quando você vai ficar na aba de outra pessoa, meu irmão? Você foi chamado para viver a sua própria história com Deus. Quando Paulo fala, eu cumpri minha carreira, ele quer dizer, agora você precisa cumprir a sua. Porque você carrega algo dentro de você. Timóteo, você, eu fiz um depósito em você. Você está abrigando algo dentro de você. Você tem uma fé sobrenatural. Você tem dons. Já está dentro de você, cara. Mas eu preciso te falar uma coisa. Existe uma coisa que pode te parar. E existe uma coisa que pode nos paralisar. E é aquilo que está escrito no versículo de número 7. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, timidez, temor, medo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Eu acredito em você. Deus acredita em você. Paulo acreditava em Timóteo. Mas existe uma coisa que pode te parar. E isso se chama medo. O medo tem paralisado muitas pessoas nos nossos dias. O medo tem feito muitas pessoas desistirem. O medo tira muitas pessoas do destino delas. Porque na primeira dificuldade que alguém enfrenta, ela muda de direção. Eu sempre falo isso para a Lu. Eu falo, filha, você tem uma característica. Quando você vê que uma coisa é muito difícil, você desiste dela facilmente. Eu já senti uma característica contrária. Quando minha professora de matemática falava assim, eu quero ver quem é capaz de fazer esse desafio. Ah, rapaz! Arregaçava a manga, pegava o lápis, né? Ficava aqui na orelha e falava, agora vai. Aí ela parava. E falava, não, eu tenho que fazer isso. Mas muitas vezes a gente tem uma característica diferente. A pastora, ela é assim. Você dá um joguinho para ela jogar, ela vai ali, não tem muita coordenação. Ah não, não gosta desse negócio. Não é porque ela não gosta, é porque ela não está indo bem, então ela não abandona. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu te falar. Parece uma brincadeira, mas o medo te faz desistir do propósito e te tira do seu destino. Nem toda porta que está fechada é para você desistir dela. Porque está escrito, batei, batei e abri-se-vos-á. E nem toda porta que está aberta é para você entrar por ela. Porque a gente fica com aquela coisa religiosa. Se for para ser de Deus, vai ser. Eu vou comer um lanche aqui na padaria e vou tentar sair se pagar. Se for de Deus, se Deus quiser me presentear com um lanche, ninguém vai me cobrar. Agora se alguém me cobrar, eu falo, ô mocinho! Aí você fala, ah, é verdade. Então é tudo assim. Ah, se for para ser, cara, mas são suas escolhas. Não vem com esse copo furado para Deus. Você apresenta suas ideias para Deus? Ou Deus é que apresenta as ideias dele para você? Cara, tem muita coisa que você está fazendo que são suas ideias. Até coisa ministerial, coisa na igreja, cara, são suas ideias. Como Davi construiu o templo, não era a ideia de Deus. Só que qual que é o nosso problema, meu irmão? O nosso problema é que muitas vezes quando uma porta se fecha, quando o resultado que nós esperávamos não vem, o que a gente faz? A gente desiste. Porque o medo, ele te tira do seu destino. Sabe o que o medo faz? Quem já assistiu Chaves aqui? O que acontecia quando o Chaves ficava com medo? Todos, assisti todos. Ô, piripaque, ó, ele faz assim. Não é assim? É ou não é? Porque o medo te paralisa. Quantas vezes o medo te paralisou? Ah, eu estou com medo de fazer isso. Eu estou com medo de comprar isso. Ah, eu estou com medo. Eu estou com medo. E o medo te paralisa, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. O problema não é ter medo. O problema é a resposta que você dá quando o medo chega. O problema não é você sentir o medo. É o que você faz quando o medo chega. Quando Adão teve medo, o que ele fez? Se escondeu. Tem gente que por causa do medo se esconde. Ontem a pastora entrou no quarto da Luísa, ela jogou o celular. Ela falou, o que você está fazendo no celular? Ela falou, nada. Então por que você jogou o celular? Porque quando você tem medo, você esconde. Então o problema não é você sentir medo, é a resposta que você dá foram no reino deles. Então Adão, ele se escondeu. Os discípulos voltaram atrás. Gideão foi malhar trigo. Aonde? No lagar. E quando Pedro vem, eu falo isso, meu irmão. Eu vejo minha filha com 12 anos, eu começo a ficar apavorado, meu. Mas o problema não é o medo, é a resposta que se dá quando o medo vem. É a resposta que nós damos. Elias, quando teve medo, o que ele fez? Foi para o deserto, foi para a caverna. Quando você comete um erro, o que você faz? Você esconde esse erro, encobre ele, apaga aquela mensagem para ninguém ver. Oh, porque você está escondendo de quem? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, meu irmão. Você pode ter apagado a mensagem. Você pode ter deletado isso. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você comete um erro, a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida é correr para a luz, é correr para Deus e não correr de Deus. É falar, pastor, me ajuda. Eu não consigo me libertar da pornografia. Eu não consigo me libertar da mentira. Engraçado que a Flor estava no carro e a pastora olhou para ela e falou assim: Flor, o que você está comendo? E ela falou: eu estou comendo caquinha de nariz. Quem nunca comeu uma caquinha de nariz aqui? Atira a primeira pedra. E a gente continua comendo até hoje. Viciou. Mas sabe o que a Flor falou? A Flor falou assim: ué, pelo menos eu estou falando a verdade. Não é isso que você... Aí ela falou: não é isso que você ensina, papai? Que a gente tem que falar a verdade? Eu falo assim: é verdade, filho. Parabéns. O medo não paralisou ela. Ah, mas eu vou tomar uma bronca, eu vou ser corrigido. Meu irmão, o medo tem tirado muitas vezes, muitas pessoas do seu destino. O medo muitas vezes tirou você do seu destino. E eu queria perguntar para você: do que você tem medo? Fala. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Do que você tem medo? Do que você tem medo? Fala para a pessoa que está do seu lado. Quais são os seus medos? Curva sua cabeça e feche seus olhos. Olha para dentro de você. Quais são os medos que você carrega dentro de você? Medo de não suprir a expectativa de alguém. Medo de fracassar. Medo de errar. Medo de passar vergonha. Medo de desistir. Medo de voltar atrás. Medo de mudar. Medo do novo, medo de perder, medo da dor. Do que você tem medo? Medo de ser abandonado, medo da solidão. Pastor, se eu fizer isso, eu não sei como as pessoas vão reagir. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O que te move? O medo ou o propósito? O propósito ou a circunstância? Do que você tem medo? Pra onde voltar? está sentindo, o que está acontecendo dentro de você. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que um fogo está acendendo no interior de algumas pessoas aqui nessa manhã. Segundo pelo que sofro, trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Julgados, diz o Senhor. Se faltar Você é filho de Deus. Todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É por isso que as escrituras são repletas da palavra: não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo. Existe até um mito que está escrito 365 vezes, não temas, na Bíblia. E aí alguns estudiosos entendem que esse é um termo em hebraico, mas nem sempre ele está inserido no contexto de não tenha medo. Mas meu irmão, não importa se é 365, se é 100 vezes, o que importa é que está escrito: não temas, eu estou com você. E é isso que você precisa saber. E por que que Deus fala para mim e para você: não tenha medo? Por que que Ele te disse isso? Por quê? Porque não há o que temer. O que você precisa saber hoje é o seguinte: cara, eu estou com você. Você não precisa ter medo de tomar a decisão que você precisa tomar. Você não precisa se envergonhar. Mas chegou o tempo de homens e mulheres abraçarem o chamado de Deus para a vida deles. Tem muita coisa que você está abraçando que Deus não mandou você abraçar. E tem muita coisa que você não está abraçando que você deveria abraçar. Não dá para a gente abraçar tudo, mas existem coisas que nós fomos chamados para abraçar. E nessa manhã, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Chegou o tempo de você despertar o dom que existe em você. Existe um dom dentro de você. Existe algo que você carrega dentro de você. E essa palavra despertar, no hebraico, no grego, no Novo Testamento foi escrito em grego. No grego, é a mesma palavra que significa pôr fogo, incendiar. Eu creio que Deus está incendiando pessoas aqui. Desperta o dom que há em você. Desperta o dom que existe em você. Não tenha medo. Não tenha medo de entrar. Não tenha medo de mergulhar nisso. Vão te criticar. Não vão te entender. Mas Deus está te chamando hoje. Existem coisas que você está abraçando, que você precisa soltar. Que essa não é a vontade de Deus, é a sua vontade. E existem coisas que você não está abraçando, que você precisa abraçar. Você precisa abraçar o seu chamado hoje. Você precisa abraçar a sua vocação hoje. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Coloque suas mãos no seu coração, feche seus olhos. Pergunta assim para o Espírito Santo de Deus: o que que os céus querem que eu abrace hoje? Em Isaías 6, o profeta Isaías tem um encontro com Deus. Deus fala para ele: a quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor Senhor te salvou. Você já foi batizado naquelas águas há tantos anos. Não dá mais para ser domingo sentado no banco de uma igreja. Não dá mais para ser você no centro. Os seus sonhos, seus projetos, suas coisas. Até mesmo aquilo que você fala que você está construindo para Deus, não é verdade, você está construindo para você mesmo. Você quer edificar o seu ministério, você quer estabelecer a sua vontade. Cara, isso não é para Deus. Se a gente está trabalhando para a instituição, se a gente está trabalhando para estabelecer a Rafa, isso não é o reino de Deus. É. Cara, não é a Rafa, é o reino, é o rei. Aleluia. Pergunte para Deus hoje, será que você tem coragem de perguntar o que, que os céus querem que eu abrace? E será que você tem coragem de largar tudo que você está abraçando, que não foi Deus que mandou? E fala: Deus, eu vou abraçar o meu chamado, eu vou abraçar a minha vocação, porque Ele me salvou, porque Ele me curou, porque Ele me chamou e Ele me enviou para um propósito na terra. Ele te salvou. Thank you. Yeah. Entre muitas testemunhas ouvistes, Cara, você recebeu algo de Deus hoje. Você vai precisar confiar a outras pessoas. Há uma responsabilidade. Isso não pode parar dentro de você. Isso não pode parar dentro de você. Conjure-te. Faz diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Que pregue essa palavra. Instes a tempo e a fora de tempo. Redagas, repreendas, exorte com toda a grande fidelidade e doutrina. Ela tá queimando. precisa dar uma resposta a ela. Não deixe isso esfriar dentro de você. Se eu fosse você, eu ia para casa e ficaria pensando nessa mensagem. De repente você pode ir para casa e ouvir de novo essa mensagem. Eu falei muita coisa aqui, eu falo muita coisa mesmo, desculpa, gente. Seja ousado, vai na semana, pregue, ore, libere, deixa fluir o rio. Meu irmão, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Você carrega algo. A questão não é o vaso, é o que tem dentro do vaso. E o que tem dentro do vaso é glória. Oh, glória, filhão. Cadê você, meu filho? Então vamos chamar de dum-dum. Essa palavra vai ser que nem uma dum-dum-dum dentro de você.